Eu e ela, coisa mais bela, de moletom, maquiagem, batom. Mais bela, linda de olhar, de frente pro mar, me fez viajar. Fez pensar, viajar, em minha multidão só consigo te enxergar. E os caminhos me levam a você. Conseguiu me ganhar. A gente se ajeita, te faço um poema neste inverno. Seu corpo é meu cobertor, faço tudo por amor. A gente se ajeita, seu corpo é meu cobertor, serei pra sempre seu amor. E ela, coisa mais bela, de moletom, maquiagem, batom. Mais bela, linda de olhar, de frente pro mar, me fez viajar. Fez pensar, viajar, em meia multidão só consigo te enxergar. Os caminhos me levam a você. Sem você não sou ninguém. E vou mais além desse seu amor, eu sou refém. Ei, neném, me abraça, me beija, eu te quero, hein. Usei da malandragem, postei várias mensagens, era tudo verdade, não era miragem. No Face curti a sua postagem. Nossa linda, bela história é o que nos mantém, hein. Brigas e ofensas, nem entre o mal e o bem. Fomos pra Jerusalém, hein. Estrela cadente, prudente, fazem nossos sonhos serem realizados. Sentimento de posse é o que mais tem. Tem. Temos muita bagagem pra caminhar. Sozinho não dá pra ficar, porém, sou seu homem. Por você fui tão longe também. Deixei tudo prosseguir sem sacanagem. Estou na metanoia, em alta voltagem. Me deparei com sua imagem, fiz um quadro em sua homenagem. Pra conduzir meu amor sem montagem, submeti entre outra linguagem, como a nuvem de passagem. Sempre essa ferrugem na linha do trem, hein? Conduzir o meu erro.